Agora vai pesar um pouco mais o clima para fazer jus ao trem de ferro encostado aqui ao nosso lado. Vamos fazer a faixa de abertura do nosso próximo álbum também, chamada Cold Dark Night. Cold and dark night. Valeu, obrigado. Valeu, a gente queria agradecer aqui ao pessoal de São Carlos, o Grito Rock, Massa Coletiva, valeu pela oportunidade. Primeira vez aqui em São Carlos, espero que voltemos mais vezes. Espero que todos tenham gostado, vamos terminar agora então, fazer a saideira.